essa música é pra aquelas mulheres que adoram da bala, da popa, da bunda. Sucesso! Essa é pra tocar nos paredões. Ao vivo em São Paulo! Portal! Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Mas ela tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Mas ela tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado. Mas elas gostam de usar o seu shortinho. Muitos acham até vulgar o seu perfil. E elas gostam, elas gostam, elas. Atenção, São Paulo, vai! Popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda. Sucesso! Popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda. Tô a fim de olhar. Popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda. Popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa. Tigui-tigui-tigui-tigui. Neto LX. Que delícia, hein? E o telefone de contato é 719-9345-0006. É pra tocar nos paredões. Tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Ela tá de shortinho, yeah. Ela tá de shortinho, ela tá de shortinho, bem coladinho, yeah. Mas elas gostam de usar o seu shortinho. Muitos acham até vulgar o seu perfil. E elas gostam, elas gostam. E elas. Eu não tô nem aí, tô a fim de olhar. Popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda. Tô a fim de olhar. Popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda. Na palizês. É popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda, olha a popa na bunda. Tô a fim de olhar. Popa na bunda. Um abraço, Thales Cedês, o Moral de Deus, a Bahia. Tamo junto. Joga a mão pra cima e faz o L. Faz o L. Cleiton Cedês, Moral, tamo junto, é nóis. Ao vivo em São Paulo. Essa é pra tocar no fundo do porta-mala e no paredão também, hein?